Se continuamos pensando do jeito que muitos estão, sempre colocando homem branco como vilão, não chegaremos a nada, será uma palhaçada. Ai meu Deus, a cor da pele não influi em nada. Se nós continuamos pensando assim, vai estar muito mais próximo o nosso fim. Eu te garanto que de nada vai adiantar. Você precisa parar um pouco para pensar que não é todo branco que é culpado. Eu te garanto que existem muitos brancos conscientizados. A cor da pele não influi em nada. Será que é pedir muito a união das raças? Se você tem um antepassado que foi escravizado, não me olhe assim. Eu sou branco, mas não sou culpado. E os blacks in the hood estão do nosso lado. Existem brancos e negros que vivem juntos felizes. Outros se degladiam, isso é muito triste. Escutem, irmãos negros, as minhas palavras, não critique o outro irmão só porque ele tem a pele clara. Negros e brancos de mãos dadas, e aí a prova que a cor da pele não influi em nada. Considerem-se então o preto de fato, mas de um irmão branco nunca faça pouco caso. Por quê? A cor da pele não influi em nada. A cor da pele não, não influi em nada. A cor da pele não influi em nada. Para nós ela não influi, nunca vai influir. O passado dos pretos foi sofrido e doloroso. O homem branco e o preto tinha nojo. Hoje em dia realmente é bem diferente. O homem branco é muito mais consciente nas coisas que faz. Vê, escuta e fala. A cor da pele não influi em nada. Tem muito preto original que não diz nada com nada. É motivo de risada pra nós vir a cara. E o pior de tudo, nega sua própria Vocês raça. Vocês sabem muito bem quem são os brancos racistas. São os playboys, os políticos e os neonazistas. Espero que a minha música sirva como um apelo para a reflexão de muitos negros. Falar do racismo, da sua origem, do seu sofrimento, tudo bem. Eu te respeito, é um direito negro. Pra ser mais sincero, enxergo o sofrimento dessa raça falida, perdida, sofrida, oprimida, que luta para ter uma vida digna. Mas existe preto que não se conscientiza. Se eu fosse um burguês, não estaria aqui desabafando pra tentar as raças unir. Então batam na minha cara se estiver errado. Eu tenho a pele clara, mas eu não sou culpado de toda a sujeira que a raça branca fez no passado. Opiniões, isso eu posso aceitar. Só não admito que você venha me falar que não precisa da raça branca pra nada. Mas é tão lindo ver negros e brancos de mãos dadas. E é por isso que eu digo: a cor da pele não influi em nada. A cor da pele não, não influi em nada. A cor da pele não influi em nada. Para nós ela não influi, nunca vai influir. Filosofia diz: negros e brancos de mãos dadas. Filosofia diz: será que é pedir muito a união das raças? Filosofia diz: seja o preto de fato, mas nunca de um irmão branco faça pouco caso. Eu transformo os meus sentimentos em poesia perfeita. São nas ruas da vida que a gente se baseia. Muitos conflitos no dia a dia. Eu procuro usar minha sabedoria para não me sair, mas procuro não ser igual. Procuro ser exato, nunca repetitivo. Se você é branco, racista é meu inimigo. A cor da pele não influi, você é capaz de tudo. Chorar, sorrir, amar, trabalho, estudo, sua crítica foi o material que usamos pra lapidar a ideologia que possuímos hoje. Não sei se você conseguiu me entender, juro por Deus, negro. Eu não quis te ofender, só quero fazer você compreender que negros e brancos de mãos dadas são a prova que a cor da pele não influi em nada.